porcos. Corrupção é uma virtude. Se adequar a jogo enfermo não é saúde. Menor em nudez, top externo pra ver se ameniza o seu frio interno. Para ser eloquente no verbo ser humano tem que se resguardar. Desde o primeiro plantomano no deserto vira socorro, delomaço, sujo inquieto, bro. Água veio das mãos mais inesperada do que é politicamente correto para a sociedade. Olha, sei que o Leviathan suga, enruga. Põe coelho contra a tartaruga, empurra dentro de um porão. Rugas e loucuras, incompreensão. O foco no caminho do meio, vencerá quem não. Mochila tem que percorrer. Igualdade nos recursos pra realizar tarefa. Que lá que tenha mais habilidade. Se cê cair, levante atento. Não quero seu cargo, eu quero o desembarco de lá. Cultura, conteúdo nessa crosta. Sinto lhe fala, mas que passa na televisão. Não passa de bosta, louco, passo tempo tentando entender. Cê que a minha pequenez releva meu saber, mas aprendi. Qual é dessa covardia? Aquele que parte bolo, mano. Nem dou as fatias quando percebo corrente quebrando, mano. Prevejo uma cilada, chapei. Isso é esgoto monetário. Não sei quem come seu processo retardatário. Eu sei, pouco tempo temos. Não podemos perder o tempo que não temos. Isso é esgoto monetário. Não sei quem come seu processo retardatário. Eu sei, pouco tempo temos. Não podemos perder o tempo que nós não temos. Estão regando veneno, estamos nesse sereno. Maldade está tudo, estamos aqui vendo. Estão regando veneno, maldade. O que está acontecendo? E o ar de respirar pra onde é que vai? E as plantas boas pra onde é que vai? Tantas obras boas que a gente veio a cultivar. Onde é que está? Isso é esgoto monetário. Não sei quem come seu processo retardatário. Eu sei, pouco tempo temos. Não podemos perder o tempo que nós não temos. Isso é esgoto monetário. Não sei quem come seu processo retardatário. Eu sei, pouco tempo temos. Não podemos perder o tempo que nós não temos.